mulher, alcoolizada, ficou pendurada no estendal da roupa. A mulher estava pendurada no estendal, que já estava meio partido. Uma mulher alcoolizada foi resgatada pelos bombeiros na China quando se encontrava pendurada no estendal da roupa, no exterior da janela. A mulher, com cerca de 20 anos, estava pendurada nos estendais de um quarto andar e, quando os bombeiros a puxavam para dentro, a barra de metal onde se encontrava sentada partiu. Ainda assim, o salvamento foi efetuado com sucesso. Idosa deixa 2 milhões ao cão. É isso mesmo, ouviu bem. Não tem figura jurídica, chama-se Chico, é um cão, mas após a morte da dona de 84 anos, ficará com 2 milhões de euros. A história passa-se em Itália. Nicolina é natural de L'Aquila, teve de nomear uma advogada como executora do testamento e está registado. Lúcia Esposito terá a missão de gerir e atribuir a Chico, o fiel companheiro de Dona Nicolina, dois apartamentos, algumas propriedades e contas bancárias, segundo o jornal Libro Quotidiano. A decisão foi tomada após a morte do marido e, para que tenha alguma validade jurídica, Nicolina teve de contratar a advogada só para o efeito. Mulher com próteses mamárias cheias de cocaína detida. A polícia espanhola deteve no aeroporto El Prat de Barcelona uma mulher proveniente da Colômbia com próteses mamárias onde transportava 1,3 kg de cocaína. A mulher, que chegou ao aeroporto de Barcelona num voo proveniente de Bogotá, levantou suspeitas aos agentes responsáveis pelo controle dos designados voos suspeitos, por causa das respostas ambíguas sobre os motivos da viagem, disse a polícia. A polícia revistou a mulher e encontrou faixas de gás manchadas de sangue a tapar feridas abertas na parte de baixo dos seios. A passageira, com cerca de 20 anos e de nacionalidade panamiana, alegou que tinha sido operada há 2 meses para colocar implantes mamários e que as feridas não tinham sarado completamente. Através das feridas, a polícia conseguiu detectar um corpo estranho de cor branca. E depois de ter feito uma radiografia, a mulher foi enviada para um hospital para ser observada. No hospital, os médicos retiraram um saco de cada uma das mamas em forma de prótese e cheio de cocaína, com o peso de 1,3 kg no total. Foi comprovado ainda que o estupefaciente já tinha entrado na corrente sanguínea. A mulher foi detida e, além da acusação de tráfico, enfrenta uma acusação de delito contra a saúde pública. Notícias do outro mundo.